É muito bom estar aqui, sentindo este clima, vivendo este friozinho com você, Araranguá. Você é minha paixão, a melhor estação. Sempre vou viver sintonizado de coração. Não tem tempo ruim, até o frio é mais gostoso quando ligo em você. O sol vem me aquecer. 1290 A informação em primeiro lugar. Identificação. ZYJ 734. Rádio Araranguá AM. Transmitindo para o sul catarinense e litoral norte gaúcho. 18 horas de programação jornalística voltada para a sua comunidade. 5 quilowatts, 1290 kHz. A informação em primeiro lugar. A rádio que toca você. Rádio Araranguá. A informação em primeiro lugar. A tradição do gaúcho no sul de Santa Catarina, campo e cidade. Rádio Araranguá. A rádio que toca você. A informação em primeiro lugar. Thank you.